Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e a Sra. Doutora Teresa Mendes Costa. Vamos falar do primeiro Papa que visitou Portugal e o Santuário de Fátima. E também a Terra Santa, o primeiro Papa que também visitou a Terra Santa. E que vai ser beatificado no próximo dia 19 de outubro. Paulo VI. Um Papa que ficou ligado a Fátima e ao Concílio Vaticano II. O primeiro Papa a andar de avião. Ficou conhecido como Papa Peregrino da Paz. Paulo VI dizia: a paz começa em cada casa, em cada lar, tem a sua origem na justiça, na dignidade da pessoa humana, no respeito por cada ser humano. Quando isto está ameaçado a paz. Muitas vezes, quando falamos de paz, pensamos nas guerras, mas a paz deve começar em cada um de nós. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial a todos os nossos ouvintes. Vou colocar a primeira questão, e que é a seguinte. Paulo VI faleceu há 36 anos e vai ser beatificado agora em outubro. O processo de beatificação foi aberto já há 21 anos. Muitos anos para quem foi Papa e para quem teve um pontificado em defesa da doutrina da Igreja. E essa doutrina, creio eu, que lhe trouxe muito sofrimento. O que é que lhes parece? Acho que é natural, porque a responsabilidade de um Papa tem que trazer sempre sofrimento. Não acredito que haja nenhum Papa que não tenha sofrimento na sua vida. Diversas mortes, etc. Eu, para mim, acho que o Paulo VI, eu trago aqui um livro que é o Diálogo do Paulo VI, feito pelo João de Guiton, e já há bocado disse ao diácono, antes da gente começar, eu tenho a mania de arriscar os livros, e portanto estive a reler, quer a encíclica dele, do Papa Paulo VI, quer deste livro do Diálogo com o João de Guiton. E além dos. Portanto, dediquei mais até a ver aquilo que já tinha sublinhado. E acho engraçado que a sensibilidade que eu tive há 50 anos. Quando li, porque fiquei depois com apontamentos separados, é engraçado que a ressonância foi diferente nessa altura do que agora. Isso acho que, para mim, foi interessante ver a minha evolução. Acho que houve realmente um caminho, ainda bem. E acho que o Paulo VI, se toda a gente o tivesse ouvido, a Igreja, nós católicos, o tivéssemos ouvido, talvez a Igreja não tivesse hoje em dia as dificuldades que tem, nem os nossos tempos estariam mais vazios do que estavam nessa altura. Eu lembro inclusive da Igreja de Fátima em Lisboa, que era cheíssima, e hoje não é, claro, que havia muito mais missas, apesar disso estavam cheias. Mas acho que realmente o Paulo VI fez um acento. Para mim, nós dizemos que o João XXIII é o grande Papa do Concílio, mas acho que este, não sei se terá sido o maior. Ele deu um impulso muito grande. E se toda a gente tivesse ouvido, o Concílio teria sido mais bem compreendido, mais bem dinamizado. Aliás, ele na encíclica que escreveu, de Evangelho Nunciandi, tem logo ao princípio uma frase que eu achei que me fez refletir. Esta mensagem é necessária, ela é única e não poderia ser substituída. Eu acho que, assim, ela não admite indiferença, nem sincretismo, nem acomodação. E eu acho que foi o que a gente fez, foi não fazer caso disto. Houve uns que foram indiferentes, outros que se acomodaram, quer clero, quer leigos. Acho que a acomodação tem sido um grande pecado da Igreja nestes tempos. Diácono Francisco. Ora viva Armando, ora viva Doutora Teresa e caros ouvintes. A sua pergunta, se me recordo, era como olhar para o pontificado de Paulo VI e a sua próxima beatificação à luz de, precisamente, ter sido um Papa tão controverso, um Papa tão perseguido, um Papa tão marcado pela cruz. A verdade é que começou assim. Não sei se todos conhecemos esse episódio. Mas quando, em 1963, quando o Papa foi eleito, no dia 21 de junho de 1963, Paulo VI, quando o cardeal lhe pergunta: aceitas a tua eleição canónica para sumo pontífice? a forma de resposta é sim, aceito. E ele respondeu, sim, aceito, aqui estou crucificado com Cristo. Ele quis ajuntar este aqui estou crucificado com Cristo naquela que é a primeira palavra de um pontífice assim que é eleito. É interessante que todos os papas, a primeira palavra que dizem, assim que são constituídos nesse grau, nesse encargo supremo de pontífice, é sim, é um sim. Aqui há uma reminiscência de um certo fiat de Nossa Senhora, não é? Na Anunciação. E o Papa quis acrescentar esse sim, confiante, quis acrescentar aqui estou, crucificado com Cristo. A verdade é que os 15 anos de pontificado de Paulo VI, 63 a 78, foram precisamente 15 anos de cruz. Foram 15 anos de cruz para Paulo VI. Não é? Há uma ideia que ficou um tanto ou quanto ventilada sempre, que Paulo VI seria um homem sombrio, um homem triste, um homem angustiado, um homem demasiado sério. A verdade é que os colaboradores dele, quem com ele convivia, dizia que não, não é? Era um homem que estava habituado precisamente ao sofrimento. Não nos podemos esquecer que o Papa Paulo VI, o pontificado Paulo VI, foi marcado, diríamos assim, por duas fases. Podíamos claramente dividir o pontificado Paulo VI em duas fases. Uma de grande otimismo, o Concílio Vaticano II e a sua implementação próxima, e uma outra, que poderíamos dizer a partir de 68 para diante, em que o Papa foi severamente punido por toda a comunicação social e opinião pública, que antes o havia exaltado e louvado, e que depois política. E política, e depois que não lhe perdoou aquilo que ele fez a seguir em 68, particularmente com essa encíclica que muda muito, a Humanae Vitae, e depois o resto. Não é? Portanto, o Papa Paulo VI é um pontificado extremamente complexo. Não é sem razão, não é sem razão, que precisamente o filme biográfico de Paulo VI tem este nome, Paulo VI, um Papa na Tormenta. Assim deram o título ao filme de Paulo VI, um Papa na Tormenta. Porque foi um Papa que orientou a barca de Pedro, não é? Quando havia tempos extraordinário, um mar calmíssimo e um dia luminoso. E depois, quando se levantou uma profunda tempestade, em que a água entrava por todo o lado, e ele mesmo assim segurou firme a barca de Pedro. Por isso é com uma alegria extraordinária que nós o vemos subir à glória dos altares em outubro, na conclusão do Sínodo dos Bispos, uma estrutura por ele criada a seguir ao Vaticano II, e que o Papa Francisco convocou, e onde então, no encerramento desse sino extraordinário sobre a família, o Papa Paulo VI tem uma profunda ligação a estes temas também, é com profunda alegria que nós vemos subir à glória dos altares, através até de um milagre, com certeza falaremos, tão extraordinário quanto foi o milagre para a sua beatificação. Pois, eu há pouco quando falava, portanto, que foi um Papa que, de sofrimento, e aliás o Francisco e a sua autora disseram, e também da contestação, pois eu estava a pensar exatamente quando ele veio com esta encíclica, Humanae Vitae, isto, depois de 1968, foi muito complicado, até porque as pessoas estavam, creio eu, numa onda totalmente diferente, não é? Portanto, e ele foi, de facto, quem pôs um travão naquilo tudo e disse, rezem e vamos ver se, de facto, este é o caminho, porque realmente as pessoas queriam seguir por outro caminho. E ele, claro, pois tinha muita luz, e então neste assunto, portanto, de fé, pois tinha a luz do Espírito Santo, e portanto tinha que estar certo, e estava certo, e se de facto as pessoas tivessem seguido o que ele pretendia, pois, como dizia a doutora, hoje não estávamos na situação em que estamos, e também, pois, ele mexeu com os meios anticoncepcionais, com o aborto, com essas coisas que hoje, pronto, se fazem, embora em contradição com a Igreja. Mas a verdade é que acusaram-no, inclusive, não é, de que ele estava em retrocesso com o Concílio Vaticano II. Mas eu creio que não, até porque depois o que é que acontece? É o próprio concílio que vem com aquele documento, Gaudium et Spes, não é? que acaba por considerar que a vida humana é sagrada. E aproveito até para falar numa situação que agora tivemos conhecimento, que eu tive conhecimento há poucos dias. O Supremo Tribunal de Justiça considerou há poucos dias que uma criança ainda por nascer, portanto, já era considerada, portanto, um ser humano. Eu vi isto num site até brasileiro, que eles ampliaram esta notícia, portanto, de um rapaz que morreu, creio que por acidente, em Espanha, e que depois teve, não sei se uma menina, se um menino, a esposa teve, uma menina ou um menino, 18 dias depois de ele ter falecido. E agora o Supremo Tribunal de Justiça veio atribuir, creio que 20 mil euros por morte do pai a essa criança, ainda por nascer. Isto, de facto, é a confirmação de que realmente portanto, a vida existe desde a concepção, não é? Portanto, não sei se querem comentar alguma coisa. Politicamente não se considera pessoa. Mas este tribunal veio agora a considerar. Isso é um princípio. Esperemos que progrida, não é? É interessante considerar que estava a ouvi-lo e o comentário da doutora Teresa, e estava a pensar que, de facto, falar de Paulo VI é falar da vida. Né? Portanto, aliás, eu falo da família com uma intensidade enorme. Extraordinária. Portanto, eu penso que há duas ou três linhas, diríamos assim, de ação do Papa Paulo VI. Podemos dizer que o Papa Paulo VI é o Papa da Paz. Ele próprio se definiu como peregrino da paz. Foi o primeiro Papa que discursou na ONU. Um Papa que teve um esforço extraordinário para, no pós-Segunda Guerra Mundial, evitar crises entre superpotências. Portanto, foi um Papa da paz, sem dúvida. As encíclicas sociais, a dimensão social do seu pontificado foi muitíssimo vincada. Em Itália... A política é precisamente que politicamente é combatido nesse sentido. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos ver, depois podemos aqui analisar, se tivermos ocasião, mesmo na política interna italiana, a sua relação com Aldo Moro, que barbaramente assassinado meses antes dele também desaparecer, em 78, ele que estava a tentar corrigir a deriva comunista que a Itália tinha seguido, e portanto com a democracia cristã, fazer uma nova sociedade, uma sociedade de valores. Pronto. Portanto, temos aí um Papa muito ligado à questão social da paz, da justiça e da paz. Papa da justiça e da paz. Depois temos o Papa, para além de ser o Papa da paz e da justiça e da paz, temos um Papa amante da Igreja, não é? A pessoa em primeira encíclica, Ecclesiam Suam, a implementação do Concílio Vaticano II, um Papa extraordinariamente amante da Igreja. Ele próprio disse, nas últimas palavras que ele disse, naquele 6 de agosto de 1978, quando ele morre, em Castel Gandolfo: eu quero morrer e quero que o povo me recorde como alguém que amou a Igreja. Perguntar-lhe, Santidade, como quer ser recordado? Como alguém que amou a Igreja. Portanto, é um Papa apaixonado pela Igreja, que implementou o Concílio Vaticano II, foi fiel àquelas que foram as iniciativas, o horizonte que o Vaticano II pediu, foi fiel a esse legado, e numa altura em que precisamente a reforma conciliar, suscitada um bocadinho à la carte pela criatividade de cada um, tentou guinar a Igreja para caminhos que não eram os seus, o Papa Paulo VI teve mão firme para corrigir a rota. Portanto, o Papa da Igreja, amante da Igreja, acrescentava Papa da Paz, Papa da Igreja, Papa da Missão. Né? Este Papa foi o primeiro a fazer visitas internacionais, o primeiro a andar de avião, como já aqui foi recordado, o primeiro Papa depois de Pedro ir à Terra Santa, o primeiro Papa que levantou a excomunhão que desde 1064 pesava sobre a Igreja Ortodoxa e o Patriarca de Constantinopla. Foi o Papa que propriamente nesse esforço de missão fez a encíclica Evangelii Nuntiandi, que é a grande encíclica programática missionária, não é? Seguida depois pela Redemptoris Missio de João Paulo II e agora pela Evangelii Gaudium de Papa Francisco, o Papa da Missão. E por fim, Por isso, achei tão interessante terem refletido logo sobre a questão da vida. É o Papa da vida. De facto, a Humanae Vitae, que ele publicou em 68, mostra, manifesta todos os grandes princípios de defesa da vida, porque através de uma questão concreta, como seja a regulação da natalidade, ele manifesta o seu valor absoluto, né? Ou é que a fé nele, a defesa dele, pelo valor absoluto da vida humana, desde a concepção até à morte natural. Né? Nós estamos a gravar este programa no mês de maio, não sei quando é que ele vai ser emitido, se calhar só em junho. Mas para terem uma noção os nossos ouvintes, estamos em finais de maio, terminou este mês, que na Igreja chamamos-lhe mês da vida, uma vez que decorre aqui a Semana da Vida em meados de maio. E não sei se tiveram noção, quer dizer, no mês de maio, na Semana da Vida, em Portugal, a Direção-Geral de Saúde publica, por exemplo, o resultado do aborto em Portugal. Né? Quando o Papa Paulo VI, precisamente, foi um acérrimo defensor destas questões da vida e, portanto, vem a talho foi-se falar sobre isto. São 17.600 e não sei quantas crianças que nós, infelizmente, vemos como uma cifra, que morreram no ano passado no ventre de sua mãe. O útero de sua mãe, que havia de ser o berço da vida, passou a ser o sepulcro onde elas conheceram a morte. No ano passado, no ano de 2013. Se somarmos, desde que se fazem estes relatórios, desde 2008, são 116 mil e tal crianças que desapareceram. E eu pergunto, como Paulo VI perguntou na altura, não é? Onde estão as vozes que se levantam contra este genocídio? Olhamos para Portugal, não é? Os nossos professores que saem à rua porque não têm emprego, porque o Estado reduz as turmas, como não se fazem omeletes sem ovos, não são precisos professores sem alunos. No ano letivo, que agora vai começar em setembro, deveriam entrar, para além dos alunos que entram, mais uns 19 mil que em 2008 foram abortados e que agora tinham 6 anos e que podiam entrar na escola. 19 mil alunos a entrar numa escola significa muito horário para professora, muita turma que havia de ser feita para criar. E toda a gente se esquece disto. É que pela primeira vez nós agora, porque já passaram 6 anos desde que há, podemos saber concretamente quantos alunos deveriam ter entrado no sistema educativo e não entraram. Mas os professores, para ensinar todas as barbaridades sexuais, são os primeiros a defender na escola. Os professores, para ensinar aos miúdos todas as aberrações morais, são os primeiros a defender na escola. Os professores, para criticar o governo porque não têm trabalho, são os primeiros a virem para a rua. Então e agora? Tudo se cala? 19 mil alunos, quantas turmas são? Quantos horários de professores são? Quantas colocações são? E ninguém diz. Ninguém vai para a rua a defender. Os nossos pensionistas, que se queixam dos cortes e de fruto da Segurança Social, como é que nós queremos que a Segurança Social não imploda quando temos a taxa de natalidade mais baixa da Europa, seguida da Alemanha? Como nós queremos que, com tão pouca renovação geracional, o nosso país mantenha uma Segurança Social que se sustente, em que haja gente que consiga trabalhar para, precisamente, podermos suprimir as carências da terceira idade e da pessoa reformada e pensionista? O ano 2013, não nos podemos esquecer, foi o primeiro ano da história de que há estatística em Portugal que nasceram menos de 100 mil pessoas. Pois deviam ter nascido 120 mil, não matassem 20 mil. Deviam ter nascido 120 mil, não as matassem. Ou seja, nós estamos aqui a ver, não é? Que uma questão concreta e prática e atual, em que o pontificado de Paulo VI foi luminoso. Porque ele previu, em 1968, a catástrofe demográfica, populacional e moral que nações como a nossa, eu falo da nossa, que é a terra de Santa Maria e que se predica de muito, muito católica e nobre. Deixo só assim as reticências. Muitas vezes me detesto. Dignidade, onde é que estou? pensar bem antes de tudo prever. Preciso de tempo, sinto falta de espaço. Preciso de paz. Estamos com as conversas em rede ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o diácono Francisco da Unidade Pastoral e o Sr. Teresa Mendes Costa. Falamos do primeiro Papa que visitou o Santuário de Fátima e a Terra Santa e que vai ser beatificado no próximo dia 19 de outubro, Paulo VI. Um Papa que ficou ligado a Fátima e ao Concílio Vaticano II, o primeiro Papa a andar de avião, ficou conhecido como o Papa Peregrino da Paz. Para Paulo VI, a paz começava em cada casa, em cada lar, tinha a sua origem na justiça, na dignidade da pessoa humana, no respeito por cada ser humano. Quando isto está ameaçada a paz. Muitas vezes, quando falamos de paz, pensamos nas guerras, mas a paz deve, de facto, começar, portanto, em cada casa, em cada lar, deve começar por nós. O Francisco, há pouco, falava, pois, das 17.600 crianças, creio eu, que morrem no ventre da sua mãe, penso que foi assim até que referiu. Eu não tenho essa estatística, mas passou-me também pelos olhos, e uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: além do número de abortos deste ano e dos vários anos, também quem provoca os abortos. E impressionou-me porque, agora, como digo, eu não tenho aqui a estatística, não posso, mas quer dizer, notas que é de facto naquelas pessoas mais evoluídas, naquelas pessoas com cursos superiores, que se nota, de facto, a percentagem mais elevada dos abortos. Portanto, aumento até de pessoas que reincidem, fazendo do aborto quase uma espécie de método contraceptivo já. Portanto, tem-se, fecunda-se e o aborto já com 3, 4, 5 vezes, não é? E é inacreditável. Eu penso que já aqui uma vez falei, Armando, de um aspecto. Chocou-me no dia 11 de fevereiro deste ano, quando fazia anos precisamente do referendo ao aborto, ver uma reportagem no telejornal que começava assim: faz não sei quantos anos, o aborto foi em 2007 ou 2008, já nem me lembro, acho que foi em 2007, salvo eu. Faz não sei quantos anos que foi feito o referendo ao aborto em Portugal. E então lá aparece a senhora responsável da Direção-Geral de Saúde para a Interrupção Voluntária da Gravidez, como eles agora preferem chamar, precisamente essa que publicou esse tal relatório. Estes dados que lhes estou a dar são fidedignos, porque o relatório foi publicado pela Direção-Geral de Saúde por este setor específico. E ela a falar do grande avanço civilizacional que foi para Portugal haver essa implementação. Até às 12 semanas ser lícito a matança dessas crianças. Logo a seguir, eu não sei se quem fez o alinhamento do telejornal procurou, se foi excelente, porque logo a seguir era a reportagem desde Vagos, à porta do Tribunal de Vagos, onde aquela célebre professora foi condenada a 13 anos e 6 meses de cadeia por ter assassinado o seu filho assim que ele nasceu na casa de banho da escola secundária de Vagos. E então a minha pergunta era esta, né? O que é que separa uma mulher da outra? 6 meses. Aquela que abortou até aos 3 meses o seu filho, até aos 3 meses de vida, o seu filho, essa pessoa tem direito a taxa moderadora paga, não vai para filas de espera do hospital e ainda tem 15 dias de baixa. Paga por nós, pelos nossos impostos. A outra, que esperou 6 meses a mais, não fez até aos 3, esperou pelos 9, essa outra tem direito a 13 anos e 6 meses de cadeia. Digam-me, onde está a lógica? E quem tem um filho perde. Também tem outras, não tem as regalias daquela que provoca o aborto. Exatamente. São os três casos. Mas explica-me como é que a lei pode distinguir uma coisa. O Armando há pouco falava da questão do Supremo Tribunal de Justiça. Eu não sei se sabem, mas em Portugal é possível deixar testamento a alguém ainda não nascido. Então como é que é? A pessoa que pode ser sujeito, como é que se chama a pessoa que recebe um testamento? Herdeiro? Pode ser herdeiro, civil. Não tem, o tribunal reconhece um herdeiro, alguém não nascido. Mas não pode, mas já não é pessoa para ter o direito de nascer. Digam-me, isto é o quê? Isto é sinal de uma sociedade que perdeu o desnorte. Não tem norte, está desnorteada. É uma cultura de morte, como se instalou, como dizia Paulo VI. É uma cultura de morte. Eu tenho aqui um documento do académico Alexandre Navas, em que ele diz: a causa de morte no mundo é o aborto. A primeira causa de morte no mundo é o aborto. E pronto, ele depois faz assim várias referências. Eu podia citar aqui algumas coisas que ele diz, mas a pobreza é carência, privação, escassez do desejado, necessário e imprescindível. De que o aborto nos priva? Em primeiro lugar, nos priva da vida humana. O aborto é hoje a primeira causa de morte no mundo. Pronto, ele refere aqui vários assuntos. Penso que não tem assim muito interesse estarmos a ler este documento dele, mas de qualquer modo, portanto, nós vemos como isto vai, quer dizer, e a diferença que isto faz ao mundo. O que nos vai valendo é que de facto vêm pessoas de outros continentes, porque isto acaba por ser não só nas escolas, mas acaba por ser em todos os campos, não é? Eu tenho aqui números, podemos dar podemos dar um salto, e não quero dizer que este, o que eu agora vou dizer esteja diretamente relacionado com o aborto, mas de alguma forma também está. Desde Paulo VI, que a própria Igreja tem vindo a cair. Eu tenho aqui o seguinte, dados dos últimos 34 anos, de 1978 a 2012, portanto, em relação às vocações sacerdotais. De alguma forma, isto também toca com o mesmo, porque se as pessoas têm dois ou três filhos, se calhar não se importam que eu vá para sacerdote. Mas se tiver só um, se calhar já não querem. Portanto, então, os números que eu tenho aqui e que vou citar é que dizem que em África, nestes 34 anos, houve um aumento de 22 mil seminaristas. Na Ásia, houve um aumento de 24 mil. Na América, um aumento de 14 mil. Na Oceania, houve um aumento de 294. E na Europa, houve um saldo negativo de 3 mil seminaristas, dos quais em Portugal são 49. Depois, para isto, como é que se resolvem? Pronto, vamos recebendo sacerdotes que vêm de África e de outros continentes. Portanto, isto, de alguma forma, embora não sendo direto com o assunto que estamos a tratar, mas que toca também esta parte. Pronto, o que nos vai valendo neste momento já são sacerdotes que vêm, portanto, que vêm ou que vêm já como sacerdotes, ou que inclusive até vêm para os nossos seminários. Eu penso que esses números que aí apresenta são reais e nos podem introduzir num outro aspecto que eu há pouco falei, quatro dimensões que, a meu ver, muito delimitam, muito definem o pontificado de Paulo VI. O Papa peregrino da paz, da justiça e da paz. O Papa amante da Igreja. O Papa da missão. E o Papa da vida. Falámos, penso que já abundantemente, sobre a intransigente defesa da vida, que lhe custou a Paulo VI, precisamente, uma segunda parte de pontificado extremamente dolorosa. Depois de 1968, com a publicação do Humanae Vitae, que foi, vamos ser claros, o consistório que, hoje sabe-se isso, né? Hoje sabe-se, o consistório, o colégio de cardeais, que conselhou o Papa, submeteu à votação do consistório se havia de publicar ou não o Humanae Vitae. E o consistório chumbou. Disse, santidade, não vá por aí. Porque primeiro havia na Igreja quem achasse de forma diferente, não é? Quem achasse que a regulação artificial da natalidade não seria algo pecaminoso. Pois não nos podemos esquecer que estamos em 68. Não é? O que é que se passa em França em 68? Toda a contestação juvenil do maio de 68 em França, que ninguém sabe ao certo onde é que aquilo vai parar. Não é? O maio de 68 foi um movimento, não é? Em Portugal chegou um ano depois, com tudo o que se passa aqui, com o maio de 69 na Universidade de Coimbra, e a célebre visita do Marcelo Caetano, interrompida efusivamente pelos estudantes e pelo protesto dos estudantes, etc. Mas então, em 68, maio de 68, a partir da Sorbonne, propaga-se uma espécie de mentalidade que estava a ser congeminada nas nossas universidades há tempo, não é? Sobretudo pelos grandes ideólogos esquerdistas, marxistas, da Universidade de Frankfurt. Não é? Não nos podemos esquecer que o comunismo, em 68, estava neste estado. Não é? Nós não vamos avançar para a guerra armada. Antes de o fazermos, porque não sabia se ainda na altura estávamos em plena Guerra Fria, antes de avançarmos para a Guerra Armada, nós vamos procurar fazer uma outra revolução, a que a escola de Frankfurt, na década do pós-guerra, chamou Revolução Cultural. Ou seja, o que nós devemos fazer é formar líderes juvenis que se infiltrem nas nossas universidades, por forma a fazer passar um conjunto de valores éticos da panóplia, da teia de cores esquerdistas. Não é? Como seja, por exemplo, a emancipação da mulher passou a ser a forma diríamos assim, bonita de apresentar o velho feminismo. A crítica à família tradicional passou a ser representada pela defesa do amor livre, né? E o slogan era isso, né? Peace and Love, né? Os festivais do Woodstock, a desenvolver o propagar da droga entre as novas gerações, o sexo livre, a revolução do underbra, né? Quando as senhoras, as raparigas todas retiraram os seus sutiãs e passaram assim a fazer os seus protestos. Ou seja, nós estamos a, temos que olhar para a sociedade então. O mundo estava em convulsão. A nova geração estava em absoluta convulsão. Olhamos para os políticos portugueses e para a história dos políticos portugueses. Era no tempo em que um Durão Barroso, que agora é extremamente liberal, e assim, estava no movimento maoísta. Portanto, isto era um tempo, estava, só para dar aqui um exemplo, ainda há tantos exemplos, quer dizer, em que isto estava numa perfeita confusão. Eu não imagino o mundo em 68. Não consigo imaginar o mundo em 68. E o Papa Paulo VI, não é? Quando o mundo atravessa um furacão, quando os grandes slogans, não é? É not war, not war, make love, não é? Não há guerra, façamos amor, e o façamos amor é sexo a animal, não há qualquer vínculo, não há nada, não há sentimento nenhum, é a libertação total dos sentidos. Papa Paulo VI vem com o maravilha. É surpreendente, não é? Contra aquilo que foi, inclusivamente, a opinião do Episcopado e do seu colégio cardinalício. É preciso ter muita coragem. É preciso ter muita coragem, e mesmo a população laical se escandalizou. E eu confesso, eu nem ia. A pessoa laical, imagina, a senhora. Eu lembra-se com disso. Portanto, o laicado foi contra. A gente sabe, ou muito laicado. Pelo ambiente que havia, quer dizer, aquilo foi realmente uma bomba dentro de um ambiente que era hostil 100%. Ou seja, o Papa Paulo VI, nós podemos, do ponto de vista da teologia, perceber, como há pouco falava, dois Paulo VI. Dois pontificados. Um até 68, que é o Papa do chamado otimismo antropológico. Ou seja, o Papa Paulo VI foi o Papa, não é? Que no Concílio Vaticano II, na reforma logo a seguir ao Vaticano II, procurou implementar estas realidades do adjornamento da Igreja, da reforma da Igreja. E esse otimismo antropológico de Paulo VI era este. Quer dizer, o homem está numa fase de otimismo, a humanidade está a renascer das cinzas depois da Segunda Guerra Mundial, os grandes avanços científicos e tecnológicos avançam por aí, o homem está a chegar à Lua, nós vemos um tempo de grande otimismo e, portanto, a Igreja tem que, fiel ao espírito do concílio, amar o mundo apaixonadamente, não é? Tal forma que, se por ele entrega, abraça o homem que, mesmo estando desvirtuado e manchado pelo pecado, através da nossa caridade, do nosso diálogo, ele também é chamado muitas vezes o Papa do Diálogo, vai entender-se connosco. E esta é uma fase muito bonita de Paulo VI. Esta fase, diríamos assim, cheia de esperança de Paulo VI. Mas rapidamente, ou melhor, a partir de 68, Paulo VI começa a ver que não é bem assim. Que não é bem assim. Que apesar da Igreja querer ser interlocutora com o mundo, apesar da Igreja querer se abrir ao mundo, o mundo, como dizia Nosso Senhor Jesus Cristo, sempre terá uma reação diferente. Veio ao que era seu e o mundo não o quis, não o recebeu. E, portanto, nós vemos que Paulo VI, não é? A partir precisamente da perseguição que se começa em 68, entra numa fase, não é, em que começa a perceber que esse seu otimismo antropológico tinha que ser temperado, não é, por esta noção muito clara de que aquilo que ele tinha dito no dia 21 de junho de 63, eis-me aqui crucificado com Cristo, era verdade. Começava ali. A perseguição segue-se. O colapso das vocações, nós não nos podemos esquecer, que no ano de 67, 68, 69, 70, sobretudo a partir de 69, 70, quando sai o novo missal de Paulo VI, há uma demandada de clero. Estamos a falar de uma hemorragia em Portugal na ordem dos 1000 sacerdotes. Que saem, que abandonam. Depois, como tudo estava em permanente mudança, né, vamos, aqueles anos, depois do concílio, aqueles 5, 6 anos de reforma, era todos os dias havia uma mudança. Paulo VI, de tal maneira otimista, todos os dias promulgava uma mudança. Era uma congregação, era mais uma lei, era mais uma reforma, era não sei o quê. Ou seja, naquele vértice, naquela voracidade daquelas mudanças, nós tivemos uma demandada de gente que estava na igreja, religiosas, sacerdotes, que simplesmente saíram. Uns porque não se reviam com tanta mudança e este clima de instabilidade os perturbava. Outros porque achavam que as mudanças ainda eram poucas. Ainda queriam mais. O fim do celibato, a ordenação das mulheres, etc, etc. Não nos podemos esquecer que em Portugal, nessa altura, começam a existir nos seminários de Portugal as chamadas células comunistas. O Patriarcado de Lisboa, por exemplo, este ano vimos partir o Patriarca Emérito Dom José Policarpo, foi quem precisamente conseguiu segurar o Seminário dos Olivais, que estava perfeitamente invadido por gente de influência e de origem comunista, que queria, dentro, minar tudo aquilo. E foi ele que conseguiu mandar embora esses e segurar o seminário e segurar a formação dos novos pastores. Estavam lá com a intenção de fazer caminho até o episcopado para estar dentro da. Em Coimbra, o tempo era tal ordem que eu tenho, sou amigo, não vou dizer aqui nomes, para essas coisas depois só habitualmente só se escrevem depois da morte dos seus, mas tive a possibilidade de privar com gente que esteve no seminário nessa altura. Como contou, nós nessa altura não líamos as leituras da missa. As nossas leituras achávamos que isto era Bíblia debaixo do braço e jornal na mão. Era o slogan. A Bíblia do Rato era típica disso em Lisboa. Exatamente. Tal e qual, a Capela do Rato. Tal e qual, exatamente. Mas aqui em Coimbra, só para ver o seminário de Coimbra, era as leituras, era o comentário político, não é? À luz da fé, segundo eles, das notícias do dia. Essa era a liturgia da palavra, as notícias do dia. Ou seja, foram tempos de uma profunda convulsão. Foram tempos em que os seminários se esvaziaram, depois no meio de tudo isto esvaziaram-se, né? Os seminários de um momento para o outro colapsaram. Foram tempos em que o Papa Paulo VI sofreu imensa. Não nos podemos esquecer que depois, 4 anos depois da Humanae Vitae, estávamos no vértice de tudo isso, em 72, ele faz o célebre discurso do 29 de junho de 72. Né? Um Paulo VI está na internet, quem quiser pode ver, né? Amargurado, nota-se. Profundamente entristecido, que diz assim, o fumo de Satanás entrou na Igreja. E são várias as explicações. Né? Uns dizem que era por causa do ambiente geral da Igreja, outros dizem que era por causa da liturgia da Igreja que estava num caos, outros dizem que era por causa... Provavelmente será por causa de tudo isto em conjunto. Né? O fumo de Satanás entrou na Igreja, dizia Paulo VI, amargurado em 72. Mesmo assim, foi um homem que resistiu firme até ao fim. E isso é extraordinário. Ter resistido até ao fim. Um homem que soube corrigir a rota, não é? Que ia motivado por bem para uma determinada direção, de repente apercebe-se que o mundo não está a compreender o alcance dessa direção, mas está a aproveitar dessa direção. Então corrige. Um homem atento aos sinais do Espírito. Quer dizer, este é um homem, se há alguém, o Concílio há pouco citava Gaudium et Spes, que lança aquele critério teológico dos sinais dos tempos. O que é que Deus quer para o tempo de hoje? Se há Papa na história recente da Igreja com uma maior sensibilidade aos sinais dos tempos, foi Paulo VI. Este homem foi o Papa dos sinais dos tempos. Amei as luas de toda a gente, com uma navalha risquei o chão, bebi 1000 vidas com água benta. boca lavei as almas, os lábios não, quem dera. Quem dera a mãe do mar aqui, a sagração desta quimera, abençoar de rio em rio na confissão, quem dera, quem dera. Amei as caras de um corpo ausente, vendi guitarras como ninguém, ouvi dos lábios a voz diferente das outras almas que a terra tem. Quem dera. Quem dera ao vento de cetim que nos embala a primavera, brindar a nossa condição com alegria. Quem dera, quem dera. Levei os teus sinais na mão vazia, como quem faz dos dias companhia. Levei os teus sinais na mão vazia, como quem faz da noite companhia na solidão. Nadamos juntos na mesma taça, vi-los no fundo de uma latrina, caí redondo no meio da praça. Quem dera. Quem dera o ter e o desejo pela manhã que já não é, fossem tão breves como um beijo que ninguém dê. Quem dera, quem dera. Levei os teus sinais na mão vazia, como quem faz dos dias companhia. Levei os teus sinais na mão vazia, como quem faz da noite companhia na solidão. Estamos com as conversas em rede, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Falamos do primeiro Papa que visitou o Santuário de Fátima e a Terra Santa e que vai ser beatificado no próximo dia 19 de outubro. Paulo VI, um Papa que ficou ligado a Fátima e ao Concílio Vaticano II, o primeiro Papa a andar de avião, ficou conhecido como Papa Peregrino da Paz. Entramos na parte final do nosso programa, já muito apertadinha, muito curta, mas eu ainda quero voltar ao assunto que há pouco o Francisco desenvolvia. Portanto, eu apontei aqui algumas coisas, não muitas, mas também não sei se consigo pôr isto em ordem. Portanto, o Francisco dizia, e a sua doutora, que a perseguição, ou pelo menos eu escrevi, a perseguição que este Papa teve, por parte de bons e por parte de maus. Esta frase, isto aqui é meu. Portanto, tanto foi perseguido por clérigos como até por leigos. E depois, creio que o maior perigo é que se introduziram, de facto, como dizia o Francisco, a ideologia marxista. A partir de 1968, o que é que aconteceu? Pronto, isto virou. E muitos teólogos católicos achavam que o marxismo comunista era a solução para a sociedade. Por isso, o que há pouco referiam, que muitas células procuraram entrar nos seminários, portanto, tudo isto tinha a ver com a ideologia marxista. Nessa altura, a sociedade estava convencida que isto era a solução para o mundo, o marxismo. E Paulo VI foi a vítima, ele foi ridicularizado, foi contestado, ele evitava até inclusive falar da doutrina social da Igreja. E passados estes anos, o que é que nós constatamos? O fracasso do marxismo, o fracasso dos 30 países que aderiram ao marxismo e a essa ideologia. Vemos como hoje, como a doutrina social da Igreja é um documento a seguir para os mais necessitados, e vemos até outra coisa de que a doutora Teresa Mendes Costa gosta de falar, a Rússia. A Rússia defende hoje a fé, isto é impressionante, depois de 70 anos de ateísmo comunista, é hoje a Rússia, dos poucos países que diz que tem que defender a fé. Afirmaram ainda há poucos dias em Itália, num congresso, que a Europa vive uma decadência económica, cultural e espiritual, portanto, a maior dos últimos 65 anos. E que a Rússia cristã poderá ajudar a sair a Europa desta crise de valores. De facto, nós hoje vivemos numa crise enorme de valores. E quem sabe se não será esta própria Rússia que espalhou tanto erro que virá também a dar-me uma ajuda a esta Europa para que realmente ela mude um pouco, ou mude muito, o seu trajeto. Gostava de ouvir a vossa opinião. Temos 3 minutos, sensivelmente, 3, 4 minutos, não mais. Haveria outros pontos para, se houver tempo, para aflorar, nomeadamente, gostava de falar, inclusive, pronto, sendo o primeiro Papa que veio a Fátima, se inclusive quiserem dizer alguma coisa, acho que foi interessante e que Fátima também valorizou com isso. Olha, dou-lhes a palavra. Eu acho que realmente, eu gostaria que o que disse acerca da Rússia saísse daí, era uma nova luz para contrariar o mal que fez. No entanto, ainda gostava de voltar era à questão da Humanae Vitae, que eu acho que, para mim, o 25 de Abril deu-nos uma falsa noção de liberdade, mas também com a Humanae Vitae e a reação que ela provocou, também contribuiu para essa noção de falsa liberdade. E acho que o Papa Paulo VI teve muita coragem em a publicar, porque foi um testemunho de fé e um testemunho de moral e de força até humana. Saí com aquela encíclica num momento em que exatamente tudo estava a caminhar para o contrário. E, sobretudo, pôr os pontos nos is a noção do que é o amor e do que é as relações. E acho que o clero teve muita culpa e ainda hoje tem culpa, porque eu acho que há muito leigo hoje em dia que se intitula católico praticante ativo, militante, que ainda não está convertido e não aceita a Humanae Vitae. Para terminar, só uma nota de rodapé que sistematiza isto que falámos, não é? Paulo VI será beatificado no próximo outubro, 19 de outubro deste ano, no encerramento do Sínodo dos Bispos, que irá discutir sobre a família e as problemáticas, desafios pastorais para a família, no contexto da nova evangelização. Assim é o título deste sínodo, uma estrutura criada por Paulo VI na sequência do Concílio Vaticano II. Em primeiro lugar, é uma alegria sentir que o século XX foi governado por santos na Igreja Católica. São Pio X, no início do século, mais recentemente, São João XXIII, o Beato, neste momento ainda venerável, Paulo VI, São João Paulo II. Né? E com certeza muitos se seguirão. Portanto, uma alegria sentir que a nossa Igreja é governada por santos num século tão desafiante como é o século, como foi o século XX. Uma alegria sentir que o milagre da beatificação de Paulo VI é extraordinário, porque tem tudo a ver com ele. Uma mulher que em 2001 perde líquido amniótico quando estava com 3 meses de gravidez, é aconselhada por uma freira a recorrer à oração a Paulo VI, essa mulher recorre, a verdade é que a criança nasce com 8 meses prematura e hoje é uma criança saudável, perfeitamente normal, ninguém consegue compreender como é que aquilo se passou, porque perdendo o líquido amniótico é óbvio que a criança morre. Depois, recordar Paulo VI e Fátima, 1967, 50 anos das aparições, e aquela que foi a sua frase bombástica, que ainda hoje deve ecoar na Cova da Iria e ecoa com certeza nos nossos corações, particularmente no nosso país, que atravessa graves dificuldades. Paulo VI, em Fátima, 1967, disse por diversas vezes: "Homens, sede, homens." Foi o lema, o slogan daquela homilia na Cova da Iria. Homens, sede homens, sede plenamente fiéis àquela que é a vossa vocação, dignidade, filhos de Deus. Que este apelo de Paulo VI, o seu desafio, o seu convite, a sua santidade, a todos nos inspire a sermos homens peregrinos da paz, amantes da Igreja, da evangelização, defensores da vida, homens plenamente homens. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Irmão de Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.